terra prometida, um povo a esperar. Josué e Caleb, prontos pra lutar. Com fé no Senhor, por Ele vão andar. Perseverando sempre, prontos pra conquistar. Força renovada, vou marchar. Teu povo é valente, não há o que temer. 45 anos, a promessa a brilhar. Caleb firme e forte, não cessa de lutar. Dá-me este monte, foi o que ele falou. Os gigantes não podem, pois o Senhor é meu. Oh Senhor, em ti eu confiarei. A herança que me deste, eu tomarei. Com força renovada, vou marchar. Teu povo é prometida, vamos celebrar com corações unidos em adoração. O Senhor é a herança, nossa salvação. Perseveraremos em fé.